Guardião 7. Controle Gol 1-0-1-4, intenção GPS da 1-0, após o ITAP voo 368. Atualizado após o ITAP, servidor 368, Gol 1-0-1-4. 0-1-4. Gol no 397, chame o centro Recife, frequência 1-2-8-8 e alterna 1-3-3-2-5. 2-8-8-1-3-3-2-5, desça para 2.500 pés, 1.014 o ajuste. Informe iniciando o procedimento. Gol 1-0-1-4, copiou o controle? Completo, 1-0-1-4. Desça para 2.500 pés, 1.014, informe Serra Victor 368. 2.500 com 1.014, informa o 368, gol 1-0-1-4. Gol no 2.60, chama o controle? Certo, após o ITAP será autorizado o final R9, gol 260. Alô, Salvador, TAM 3602. TAM 3602, aguarde coordenação para Porto Seguro, altímetro é 1-0 no 4. Guardando coordenação Porto Seguro 3602. Abjet 6726, informa altímetro 1014. 1014, grato. Copia 3602. TAM 3602, autorizado Porto Seguro, nível de voo 300, pela rota Peruíque 50. Decola pista 1-0, curva à direita, saída da El Transição de Né. Controle 1119, decimal 8, torre 1186, acione 5065. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 300. Saída da El, transição de Guiné, 5065, transponder, controle 1198, a rota é a Peruíque 50, até 3602. 3602, cotejamento correto, reporte para acionamento. Reportará 3602. 04. 090 graus, 08 graus. Autorizado, alinhada e decolada 10, 6726. Zero reduza para 1970 nós, tráfego à sua frente está 12 horas, 8 milhas, com 170 de grau. Descer 2000, decolou hoje, 24, 19, 8, bom. 19, 8, graças. Controle, Webjet 6726. 6726 da Webjet, contato radar, saída Pouca, suba ao nível 330. Pouca, Aracaju, 330, 6726. Controle, o Juliette, é 10 quilo. Prossiga, quilo. Decolado Veracruz, ascensão para nossa aberta no centro, ascensão 0 no centro. Autorizado ascensão a centena, no setor oeste da ilha, Juliette Quebec, que luxa para a nossa aberta. Quebec, eu. Contra ele, Mazulo Golf, final tráfego conhecido no setor, frequência livre para descer e coordenação. Júlio, autoriza 6726 para o Aracaju. Guarde. Gol no 0 no 4, chame torre 18 decimal 6, bom pouso. 18 6, bom 0 no 4. 4-1-2-6-0, passando Serra 3-6-6-8. Voo 1-2-6-0, vice redução para aproximação, aguarda transferência. Autorizado pouso. Tem que pouso, voo 0-4. Web 6726, autorizado Aracaju. Aracaju, 1983 100 a bordo, exatamente 4 horas e 5 minutos. Alternativa é o Galeão. Gol 1983, autorizado táxi via Índia, Alfa e Delta. Na Delta, chame 118.6, o altímetro no 0-4. Entende, Índia, Alfa e Delta. Na Delta, chama 186, ajuste 1-0-1-4. Gol 1983. 060, informe passando o servidor 372. Informa cabeceira deslocada ao número 200 metros. Confirme o nível solicitado, 400. 430. 430, sim. É Papa Romeu Eco Bravo Delta, é isso? Qual o seu local de estacionamento, Eco Bravo Delta? Eu estou aqui no andar da Aerostar. Sim, vou verificar o seu plano com a sala de tráfego de Salvador. Eu não tenho aqui no meu sistema, aguarde um minuto. Ah, vem aqui, o conhecimento, e eu estou com o slot para Congonhas. Sim, vou verificar e já lhe passo a informação, autorização de tráfego. Obrigado. Autorizado, Gilé, como é que é? É, lugar. Sente. Solo Salvador, está 3602, solicito acionamento na posição e posterior pushback. Sime. Altan 3602, o box é o 05 para acionamento na posição e posterior pushback. Autorizado, acionar na posição, chame para o pushback 3602. Para o pushback, 3602. O Solo Eco Delta informa que o som foi efetuado com a gente Carlos Alberto. Gente, Eco Bravo Delta, estamos aguardando o plano entrar no sistema, provavelmente é devido ao horário. Agora são 13h30, vamos aguardar mais 5 minutos para a entrada do plano no sistema. Ah, beleza, beleza. Solo aos 30, direito 29. Direito 29, voo 10 no pai. Ponto de espera, dono 0, voo 983. 93, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 983. Desce para o nível 050, vigilância. Chegada a Mário, autorizado para o 050, vigilância. Condor 22. autorizado pouso, pista livre 080 com 8 nós. Livre pouso pro voo no 260. Voo no 04, prossiga ao táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, chama para ingressar na Juliette, voo 04. Bravo Delta, informação ATIS, é a Quebec 12775 para sintonizar. O 93 ali mantém. Ali mantém o 983. Solo Salvador, tá 36. No box 5 para o pushback. Autorizado o pushback, acionamento e reporte para o táxi 3602. Chamará para o táxi 3602. Salvador, muito bom dia, o voo no 269, voo no 260, prossiga o táxi via Taxiway Alpha e informe para ingresso na Taxiway Juliette. Pena Gol 260, ingresse na primeira, à sua esquerda, via Kilo, ingresse via Kilo e chame para ingressar no pátio principal, fique atento a uma aeronave da TAM que está sinalizando o pushback no gate 5. Bem, Marcelo, vai ingressar via Kilo, atento, e chamará para ingresso no pátio principal, gol no 260. Gol no 014, ingresse agora via Kilo e via pátio 3. Hoje vai ingressar na Kilo, gol 10014. Afirmativo. Colos 35 19 3 19 8, bom voo 19 8, voo 19 8 3. Pode acertar que não vai pro metro, voo 04. Correto. Salve Salvador, bom dia, 19 8 3. Chegou no 93, contato radar, vigilância, sua para nível 400, saída Gole, transição Gonzo. 400, Gole Gonzo, gol no 93. Condor 22, isso para 2000 pés, ajuste na 094, reporte no localizador. Para 2000 pés, Vita 12, reporte no localizador, Condor. Autorizado ingresso, chame para ingressar no pátio principal 260. Chamado para o táxi. O 3602, mais 30 segundos aí, pode iniciar. Sim, te chame pronto. Vamos lá, pronto. Salvador, bandeira voando 765. 765, passe, escuta 19.8, essa identificação, chegada da Amanda, escrito para o 40. 19.8. Sim, está pronto para o ataque. Autorizado à direita, Juliette, Alfa e Delta, no ponto de espera, 118.6, altímetro no 04. Autorizado, táxi, direito Juliette, Alfa, Delta, no ponto de espera, torre 26, tá? 3602. Gol no 04, após o TAM, prossiga para o gate 6. Prossegui no 04. Gol no 260, após aeronave da companhia ingressar, prossiga para o parque, para o portão 3. Chame Centro Recife, frequência 128.8, alterno 33.25. Recife 128.8, 136.25, 1983. Bravo Delta autorizado para São Paulo, nível de voo 430, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 17, após a decolagem curva à direita, saída Gole, transição Gouza. Controle 119.8, torre 1186, acione 5104. Autorizado São Paulo, nível 430, pela Peruísque 58, decola da 17 com curva à direita, saída Gole, transição Gouza. Controle 119.8, a torre 1186, aciona 5104, passo para o Rio para Delta. Correto, chame para acionamento, Arco Bravo Delta. Sim, chame para acionamento, Delta. DF-65, tentando um pequeno desvio lá à esquerda, já volto. Ciente, o 765. E Salvador, tá 3602, ponto de espera da 90, pronto. E o setor sul da Europa? Ok, prosseguindo para o vertical. 08. A linha de cola, pista 90, tá 3602. Condor 22, chame em torre Salvador, 18 decimal 612, fica atento aos primeiros 1.200 metros, impraticáveis. 118.6, ciente da informação, Condor. Salvador, Condor 22. Condor 22, continua a aproximação, cabeceira deslocada 1.200 metros, aguarde pista livre. Sente, cabeceira deslocada, aguardando pista livre, Condor. Condor 22, autorizado pouso, pista desloca, cabeceira deslocada, 090 com 10 nós. Autorizado pouso, Condor 22. Então 3602, decolou os 44098. Controle Salvador, tá 3602, transfere. O Quebequilo está pronto para iniciar o lançamento. Sim, gente, Quebequilo. Estou em coordenação, reporte no...